A verdade, contudo, é eterna, ou melhor, é uma ideia de portal supratemporal. Então, aquilo que eu tinha mencionado agora há pouco, né, acerca do caráter eterno, do recado de verdade, está falando a verdade dessas, desses movimentos ideais. Tá? Não tem qualquer sentido indicar o seu lugar no tempo ou uma duração que se estenda através de todos os tempos. É certo que se diz também, na verdade, que ela nos vem à consciência ocasionalmente e, assim, é apreendida, vivenciada por nós. Mas fala-se aqui em relação a este ser ideal de apreender, vivenciar e tornar-se consciente num sentido inteiramente diverso do que em relação ao ser empírico, individualmente isolado. Apreendemos a verdade não como um conteúdo empírico que emerge e novamente desaparece com o fluxo de vivência psíquica. Você entende? A gente está falando de verdade, os únicos candidatos à verdade vão ser os objetos ideais. Investigação. Seres ideais, objetos ideais. Ah, esses objetos ideais só são os matematizados. É, são seres matemáticos, seres lógicos. É desse senso que ele está falando aqui. Ela não é um fenômeno entre fenômenos, mas uma vivência naquele sentido totalmente alterado, no qual um universal, uma ideia, é uma vivência. Temos consciência dela assim como de uma espécie, por exemplo, do vermelho. Temos algo de vermelho perante os olhos. Ele dá um exemplo aqui, né, para ilustrar o que ele está falando, essa tese. O vermelho, contudo, não é uma espécie do vermelho. O concreto, ele está falando vermelho, o vermelho percebido, tá, empiricamente. Tá? O concreto não contém tão pouco em si a espécie como parte psicológica, metafísica. A parte, esse momento não autônomo, vermelho, é, como todo concreto, um indivíduo, um aqui e agora, e com ele, nele existe e perece, igual, mas não idêntico, em diversos objetos vermelhos. O vermelho, contudo, é uma unidade ideal. Então, lembra, ele está operando aqui com aquela distinção do Bolzano que a gente tinha visto entre representações objetivas e subjetivas. Né? O vermelho, contudo, não é, é uma unidade ideal em relação ao qual não tem sentido falar-se, de gerar-se e perecer. Aquela parte não é o vermelho, mas um caso particular do vermelho. Né? Então, uma coisa listada na percepção, né? Uma camiseta vermelha, uma parede vermelha, tá? Um carro vermelho, né? Com tons diferentes de vermelho, tá? Eles vão ser um caso desse objeto ideal, que é o vermelho. E assim como os objetos são diversos e os universais diversos dos particulares, assim também são diversos os atos de apreensão. É algo de totalmente diverso com respeito ao concreto intuitivo visar o vermelho sentido, este traço particular existente aqui agora, ou visar no seu turno a espécie de vermelho, como no enunciado, o vermelho é uma cor. E assim como ao olhar para o singular concreto, visamos, contudo, não este, mas o universal, ideia, assim adquirimos, considerando muito, muitos atos vitais e reações, o conhecimento evidente da identidade dessas unidades ideais visadas nos atos singulares. E essa é a identidade em sentido mais genuíno e rigoroso. É a espécie ideal, ou são espécies de um mesmo gênero, e assim por diante. Porque aqui, nesse trecho, dá para dizer que a gente toca no cerne, sabe, do problema que está sendo colocado na mesa do negócio. Que vai ser o problema de que, com lógicas psicologistas, nós não vamos ter mais a possibilidade de colocar a existência de verdades eternas. É verdade eterna, verdade temporária, verdade absoluta. Isso faz um portão, vai dar até agora na mesa. Mas como se isso não cai de novo no problema da transformação da escola? Esse particular de da escola. Não cai no mesmo problema. Mas esse é um problema que ele mesmo não coloca. Que o discurso mesmo vai se envolver. Então, eu acho que tem algumas questões. Por que ele não vai se envolver? Porque para ele, isso daqui que está sendo apresentado, a discussão sobre uma lógica absolutista, ela coincide com uma discussão metafísica forte. Tá? Não é realmente aqui uma metafísica dos moldes do Platão de Platões. Porque o problema da participação dos moldes de Platões é que você tem dois campos ontológicos distintos. Então, você tem uma diferença de natureza, né, entre esses dois campos. Daí sim se coloca a questão da participação. Já que não, então é isso que eu estou respondendo a ele antes, né, porque de alguma maneira eles prescindem desse tipo de problema, porque eles não estão jogando com a tese das duas esferas ontológicas distintas. E essa parece ser a diferença principal entre Platão e, né, que não separa, né, em dois mundos. É tudo incluso aqui, é tudo uma participação do separado. Veja bem, não é que ele não separa, né, a gente sabe, claro, isso, que nós temos duas classes de objetos. Né, os dois, eles têm estatuto de realidade. São tão sentido que eu tinha dito antes. Um é tão real quanto o outro. Mas eles ficam para aí. Entendeu? Eles não avançam. Porque avançar, tem como avançar muito mais. Tá? A gente vai ver aqui que ele vai querer o curso, ele vai querer desenvolver uma ciência. Ele vai querer fazer com que a filosofia seja uma ciência com base intuitiva, mas que seja uma ciência de seres ideais. Então, ele também, óbvio, né, ele também vai assumir que existe uma limitação em relação a essas reflexões. Então, ele vai se dar por satisfeito somente descrever a existência dessas idealidades. E como? A partir daí, não vai ser possível levantar uma tese cosmológica, por exemplo, entendeu? Como o Platão vai fazer primeiro. Né? Tem uma série de limitações, é muito mais comedido, tá, nesse sentido. Mas assim, é uma questão complicada. Por que ele não tem como colocar essa questão? Bom, isso, será que são duas realidades ontologicamente distintas, quer dizer, com naturezas distintas? Nos coloca aí, simplesmente descreve. Então, é uma maneira de perguntar distinta do Platão. Daria para falar um pouco. Então é isso, tá? O que está aparecendo aqui é que o grande problema do psicologismo vai ser incorrer em relativismo. Aliás, aqui a gente vai ter os primeiros momentos de ocorrência do conceito de relativismo. Então, e relativismo está com a gente sempre, né, no cenário de discussões contemporâneas, tá? Com sentido, né, com uma conotação negativa, crítica, tá? Alguma coisa vai estar aparecendo aqui. Né? Então, qualquer tipo de psicologismo, ele vai conduzir ao relativismo. Né? A perda do caráter absoluto da verdade. Então, esse é o caso do pragmatista. Né? Quando o pragmatista, você falou disso, o pragmatista, o utilitarista, como escolhido, né? Ele vai operar com verdades utilitárias, com verdades práticas, sem valor universal, sem valor absoluto. Né? Então, a verdade, né, ela vai aparecer como um fenômeno historicamente localizado. No Nietzsche, na filosofia nietzschiana, também vai, a gente vai ter uma indicação muito similar. É, da verdade ser um acontecimento que está ligado ao fenômeno do nihilismo. Todos esses, né, todas essas variações são variações psicologistas desde essa perspectiva aqui do curso, tá? Agora, vocês vejam, né, esses lógicos absolutistas, esses lógicos etiquetistas, né, que é o que está lá no livro, eles vão estar propondo uma retomada de verdades atemporais, tá? Com esse novo modelo de lógica, com esse outro modelo de lógica. É isso que é uma retomada do Platão, uma retomada do Leibniz, tá? Tudo bem até aqui? É o que está sendo proposto no Prolegômeno? Tá? Então, voltando pro esqueminha, mais esquisita do que a primeira. Perfeito. vai querer fazer uma epistemologia da lógica. E o nome dessa epistemologia vai ser fenomenologia. Calma. Que a partir do segundo volume, o Russell ele vai estar preocupado em examinar justamente o modo como nós acessamos essas formas lógicas. Para isso, ele vai apresentar, né? Ele vai elaborar, construir um método, veja, um método que vai investigar as estruturas essenciais da consciência que acessam os objetos lógicos ideais. Esse é o tal método fenomenológico nesse momento. Tá, o método fenomenológico, ele vai querer examinar as estruturas essenciais da consciência, tendo em vista um problema particular do acesso aos objetos ideais. Esquisito, lógico que é esquisito. Se você comparar com o primeiro volume das investigações. Muita gente que tinha recebido a primeira investigação lógica, ela teve uma sensação muito positiva, né? Sobretudo nesses ciclos dos lógicos absolutistas. Mas aí, quando o Russell ele indica, né, o segundo volume, né, tem um estranhamento. Que até então ele estava profundo, a gente não importava, né, a maneira como se pensava as formas lógicas. Agora não. Né, então a gente tem, talvez, um tipo de recurso. Talvez que ele mesmo tenta, na roda inteira, ele tenta amenizar, mostrando que não é procedimento, que a fenomenologia ela não se confunde com a psicologia, que não se trata de descrever empiricamente o modo de proceder da consciência, mas fenomenologicamente. Porque a fenomenologia lá avisa as essências que estão para além, né, do campo circunscrito, contingencial, tá, da psicologia. Enfim, seja como for, isso não interessa tanto aqui para a gente. Aí, talvez se não tiver algum mundo subiu. Fenomenologia a gente coloca mais nessa discussão, né, a gente enfrenta mais. Diretamente. O que importa aqui para a gente é que o Lúcio, a partir do segundo volume, ele não vai só se ocupar dos objetos lógicos ideais, mas ele também vai trazer a questão de como nós conhecemos esses objetos lógicos ideais. E vai ser dentro dessa discussão que vai aparecer a questão da intuitividade, diferentes tipos de intuições. E os tipos de intuições que são próprios ao conhecimento de objetos ideais. Vamos, para mim, que é um ponto de partida, vamos pegar um trecho do segundo volume, que também é um trecho bem notório, tá? Que está lá na introdução. trazer para nós a evidência de que isso que aqui está dado com a abstração atualmente consumada é verdadeiro e efetivamente aquilo que as significações das palavras querem dizer na expressão das leis. E queremos, do ponto de vista da prática do conhecimento, despertar em nós a disposição para manter firmemente na sua identidade inamovível as significações através da sua repetida inspiração pela intuição reprodutiva, correspondentemente pela consumação intuitiva da abstração. Convencemos-nos de tais coisas por meio da ilustração intuitiva das significações variáveis, que se ligam ao mesmo termo lógico em diferentes contextos assertivos. Adquirimos a evidência de que aquilo que a palavra quer dizer aqui e agora encontra o seu preenchimento em momentos ou formações essencialmente diferentes da intuição, correspondentemente em conceitos gerais essencialmente diferentes. Através da separação dos conceitos que estão misturados e de adequada alteração da terminologia, obteremos nós, então, a desejada clareza e distinção das proporções lógicas. A fenomenologia das vivências lógicas tem a finalidade de nos proporcionar uma compreensão descritiva, mas não, digamos, uma compreensão empírica, psicológica, como eu disse, destas vivências psíquicas e dos seus sentidos íncitos, tão extensa quanto o necessário para dar aos conceitos lógicos fundamentais, fundamentais significações fixas e, certamente, significações que, elucidadas pelo retorno às conexões de essência, analiticamente investigadas, em intenção, significação e preenchimento de significação, sejam compreendidas e, ao mesmo tempo, certificadas na sua possível função de conhecimento. Uma palavra, significações, tais como exige o interesse da própria lógica pura e, sobretudo, o interesse da penetração intelectiva, crítico e neurológico na essência dessa. Conceitos fundamentais lógicos não é, foram a seu presente, ainda muito imperfeitamente esclarecidos. Eles estão acometidos de múltiplos equívocos, e os estão de equívocos tão possíveis, tão difíceis de estabelecer e de manter uma separação consequente, que aqui mesmo deverá ser procurada a razão principal para o estado retardatário da lógica pura e da teoria do conhecimento. Então, assim, esse trecho, apesar de ser daqueles trechos lapidários, ele é bem denso. Vamos voltar aqui para o esqueminha para a gente começar a falar sobre ele, tá? Vai ser a descoberta de que a essência da nossa consciência, aquilo que é distintivo, que é o traço distintivo da nossa consciência, vai ser a intencionalidade. Para a gente entender melhor o que quer dizer, eu vou falar um pouquinho sobre essa tese do Dentano, tá? E a gente já volta para o que vai aparecer neste livro. Essa é uma observação, certo? Que eu lembrei do livro de Dostoiévski, que ele fala justamente que Dmitri ele não poderia ser condenado porque ele não teria a intenção. Enfim, foi só. Porque ele diz assim, né, que o que é a descoberta de Deus na intencionalidade da consciência, né? Então, assim, no julgamento é alegado isso, justamente que não havia intenção. Mas, bom, então, essa é uma colocação futura, por quê? Porque quando está falando de intenção aqui, talvez seja um sentido ressignificado de intenção. Intenção aqui não se confunde com propósito. Tá? Não se confunde com desejo, alguma coisa nessa direção. Intenção aqui, que a gente vai estar vendo rapidamente, né, no brincando, é a condição da nossa consciência de estar sempre voltada para algo. Professor Maestro, no caso do curso, é intencionalidade da consciência ou é intencionalidade do ego transcendental? Trabalhando com consciência. Então, porque nesse momento a gente ainda não tem esses conceitos que vão aparecer na obra interior do curso, que vai ser a consciência transcendental e o ego transcendental, esse conceito, que é um conceito importantíssimo para a tecnologia dele, eles vão aparecer numa outra obra que vai chamar ideias. Ah, não é com esse curso que a gente está trabalhando aqui. Aqui a gente ainda não vai ter essa figura, tá? Do sujeito transcendental, do ego, né? Não vai ter redução. Toda aquela parafernália, né, que aparece no Ideias, tá? Aqui é um momento que precede ainda essa discussão. Tá? Então, acho que eu acabei atropelando a pergunta. Oi? Eu acabei atropelando. Não, mas essa colocação é boa, né? Não, porque realmente, quando a gente fala em intenção, quando a gente. A primeira representação que a gente tem é de propósito. É porque ele fala assim que a gente deveria ser julgado pela intenção e não pelo fato de estar ligado a ele. Que no caso aqui, mesmo ações sem propósito, elas são intencionais. Né? Nesse livro, a intenção também é colocada. Tá? Deixa eu falar um pouquinho disso, tá? Ficar um conceito obscuro. Pessoal, o brincando assim, brincando, ele é um filósofo que vai estar preocupado justamente em encontrar o elemento no campo psíquico que seria próprio, que seria irredutível ao físico, tá? Ao orgânico. A gente tem que lembrar que esse é o momento que a psicologia, de maneira geral, ela está totalmente engajada com o materialismo, né? Com versões naturalistas. Então, a tendência dominante da psicologia do século XIX é de reduzir o campo psíquico ao fisiológico. É de uma total irredutibilidade do psíquico ao fisiológico. Tá? Então, isso aqui, brincando, vai ser um dos nomes, né? Meio de ouro, com a atenção do Edson, etc. É um dos nomes que vão estar querendo mostrar que existem elementos são irredutíveis ao fisiológico em si. E é aí que ele vai encontrar a intencionalidade. Como que ele vai fazer isso? Primeiro, ele vai propor uma reformulação do processo de observação, de auto-observação. Aqui eu só faço uma lei. Tá? As psicologias no século XIX, elas tendem ao fisiologismo por causa de um argumento destruidor, avassalador, que foi apresentado pelo Comte. Né? O Comte positivista, tá? Contra a auto-observação. Contra a ideia, né, de que seria possível um introspectivismo enquanto fundamento metodológico para a psicologia. Tá? O Brentano, ele vai em uma outra direção, ele vai tentar contornar esse problema, essa dificuldade metodológica, com o que ele vai chamar de percepção interna, que não interessa para a gente o que é a percepção. Mas o ponto é que seria assim possível acessar o mundo psíquico, né, a parte do mundo físico, e uma vez que nós acessamos o mundo psíquico, nós vamos nos deparar com três grandes fenômenos psicológicos, que vão ser apresentações, eu estou traduzindo aqui com force telling, que eu já vou explicar por que essa tradução é melhor nesse caso. Juízos e fenômenos de amor e ódio. Porém, vai dizer o Brentano, estes outros fenômenos, fenômenos de amor e ódio e o juízo, eles vão ser redutíveis às apresentações. Tá? Então, desses fenômenos psíquicos, o mais originário vai ser o fenômeno da apresentação. Estou um pouquinho para acabando. Eu faço uma pergunta. Mas eu vejo o fenômeno de quê? De amor e ódio. Hã? De amor e ódio. De amor e ódio. De ódio. De amor e ódio. Ah, então, assim, tá? Então desse fenômeno o mais ordinário vai ser este da apresentação. O que é apresentação? É uma tentativa de tradução literal, Vorstellung. A Vorstellung, no alemão, Vor é você estar diante de. E Stellen, tá? É o verbo de posicionar, colocar. Então é você estar diante de alguma coisa. Então, eu falo isso por que é uma questão para a gente, né? Estudiosa de filosofia. Porque geralmente a filosofia a gente traduz postela com representação. Aqui não vai funcionar essa tradução. Tá? Ela não consegue capturar exatamente o que está querendo ser. Se dito aqui com um conceito de Vorstellung. A palavra usada até aqui, se não é essa, é o Dantschau. E a tradução literal dá uma dica melhor para a intencionalidade por causa dessa confusão. Na verdade, você tem dois termos para a intuição no alemão: tem o latim, intuition, entendeu? É o termo, né, latinizado, e você tem o Dantschau. É um termo mais sério, de provavelmente muito mais sério, que vai aparecer nas alturas, por exemplo. E é o sentido de visão, de zero. Né? Tá? Então, talvez o termo em alemão esteja muito mais presente do que o início do latim, né? Essa ideia de falou, são realidades pequenas. Essa é a apresentação incluída do fenômeno do amor e ódio. Eles são realidades pequenas. Então, o que ele diz? Ele não são, não, em princípio, eles não são representações de nada ainda. A apresentação, ela é a apresentação de qualquer coisa. O que ele está querendo dizer para a gente é que no fenômeno psíquico mais ordinário que a gente tem é um aparecimento de alguma coisa. O que inclui aqueles outros fenômenos. Então, né? Então a gente tem a apresentação de um juízo, a gente tem a apresentação de um sentimento. Tá? Então, tudo sempre se coloca para a consciência como uma apresentação de alguma coisa, seja lá qual for. Seja verdade ou não. Oi? Seja verdade ou não. É, você pode ter perfeitamente a apresentação de um ser imaginário, um sonho. Quando se tem uma certa consciência, então o que vai ser encontrado vão ser ou apresentações, ou juízos, ou fenômenos de amor e ódio. Agora, os fenômenos de amor e ódio, basicamente, são os fenômenos sentimentais. E os juízos, que são os fenômenos intelectuais, eles vão ser casos particulares de apresentações. Tá? É isso que ele está querendo dizer para a gente. Agora, o que é apresentação? Apresentação é sempre a apresentação de alguma coisa. Tá? Então, todos os nossos fenômenos mentais são apoiados na apresentação, eles vão possuir essa mesma estrutura, tá? Então, no juízo eu tenho algo que é julgado, no amor eu tenho algo que é amado. Então, quer dizer, a consciência, é isso que ele está querendo mostrar. A consciência ela tem uma estrutura que é compartilhada por todos, não importa nacionalidade, idioma, que vai ser este estar referido a. Estar referido a alguma coisa. E vai ser este tipo de ato que vai se chamar de ato intencional. Tá? Então, intencionalidade, né, vai ser essa estrutura elementar de todos os nossos fenômenos, de todos os nossos, que condicionam todos os nossos fenômenos. São por detrás de todos os nossos fenômenos psíquicos. Seja um fenômeno sentimental, né? Seja um fenômeno intelectual. Né? São os outros mais basilares. Uma coisa interessante. Quando o Brentano fala aqui, tá? Desse ato intencional, essa característica que a gente está vendo aqui, seria a característica mais basilar da consciência, ele não está falando com algo que poderia ser verdadeiramente conhecido, racionalmente conhecido, mas alguma coisa experimentada. Tá, é um pouco assim, né? Não sei se se eu falo para vocês sobre o gosto do chocolate, tá? Não é alguma coisa, né, que eu consiga explicar, mas que eu posso supor que vocês já experimentaram chocolate, que vocês compartilhem dessa percepção, dessa experiência. Tá? Então, nessa via que a gente está seguindo aqui com a intencionalidade, é alguma coisa que nós experimentamos, né, na nossa percepção interna. Esse sentido entra os comentário que a gente faria nesse tipo de percepção. Essa mesma categoria, imaginário, real, essa mesma categoria. Ah, sim, todos, absolutamente todos os fenômenos. É, a imensidão, a consciência, eles estão sujeitados a essa estrutura elementar intencional. E estar diante deles, sim, que está diante deles. Então, até aquilo. Ele vai incorporar isso. Né? Ele vai querer, então, seguir, né, esse ensinamento do Encanto para, então, trazer a questão epistemológica, levar adiante, né, a questão epistemológica sobre as condições de acesso aos seres criados. Tem um monte de diferenças entre o curso orientando, quilos de diferenças, vários problemas, várias relação sobre o problema com o objeto mencionado, mas tem um monte de coisa assim, que realmente não interessa muito para a gente aqui no curso. O que interessa para a gente? E quando ele vai colocar a questão sobre modo de conhecimento dos objetos ideais, a resposta dele vai ser a que nós conhecemos esses objetos ideais dentro de esquemas intencionais. Mas é isso que está confundindo a minha cabeça. Porque, por exemplo, tem os objetos ideais lógicos, que eles independem do raciocínio psicológico, certo? Mas ele conhecendo os objetos ideais dentro do esquema intencional. Obrigado. Tem que existir uma maneira mais fácil de se dizer isso. Com certeza. E falou, o curso começou, né, com um militante antipsicologista, só que de alguma medida ele recua para o psicologismo. Nas investigações. Como eu disse, ele tenta atenuar um pouco isso. Ele tenta atenuar quando ele vai demonstrar que a fenomenologia ela não está preocupada em mapear, né, os nossos traços psíquicos, mas, né, que seria puramente empírico. Mas ela está preocupada em identificar o que não é irredutível no campo no campo psíquico ao empírico, que são as questões essencial da intencionalidade. O argumento dele é bom? É convincente? Não sei. Unicamente aqui, não. Não seria duas coisas distintas você usar a psicologia para para moldar as regras, então, no caso do estudo, o problema da não-cooperação, ele coloca como estudo. Agora não, né? Ele está sendo um pouco mais flexível, talvez, tá, em relação a essa primeira tese. Mas é isso, uma questão. Tem dois lados aí, é uma questão complicada mesmo. Mas isso, talvez, não interesse tanto para a gente, tá? destes objetos ideais lógicos, nós precisamos levar em conta essa estrutura essencial da consciência, que é uma estrutura intencional. Se a estrutura da nossa consciência ela é intencional, e através deste caminho que nós vamos ser conduzidos às formas lógicas ideais, então essas formas lógicas elas têm que se apresentar para a gente intuitivamente. Ou seja, elas têm que se apresentar para a gente na forma de algum tipo de visão. Por quê? O apresentar é sempre um apresentar intuitivo de alguma coisa. Tá? É uma apresentação visual de alguma coisa. Ok. Problema. Qual tipo de intuição que me vai apresentar, né, dentro do esquema da consciência intencional, dado para a aula, que vai me apresentar o objeto ideal? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que quando nós falamos aqui de intuição, na fenomenologia, intuição não se trata de um dar absolutamente passivo do objeto. Quer dizer, nós não estamos limitando também a receber o objeto, tá? Enquanto seres intencionais. Ou seja, seres voltados para algo. O ponto é o ato intencional, ele sempre acompanha a intuição que eu recebo, o dar da coisa que eu recebo. E o ato intencional, ele sempre privilegia o momento do objeto. Vou tentar entender um pouco isso. O Russo, quando ele fala que nossa consciência, uma consciência intencional, em que os objetos se apresentam para nós, se apresentam intuitivamente para nós, o ponto é que nós jamais temos a apresentação do objeto na sua totalidade. Por exemplo, uma intuição sensível simples, que nós estamos tendo aqui agora, nesse momento. Eu tenho sempre, né, uma intuição perspectiva, claro, sei lá, parcial do objeto que está diante de mim, no caso da cadeira. De vocês, eu só tenho, eu sempre vou ter só uma perspectiva, né, um aspecto que vocês apresentam para mim. Isso o Russo vai criar um conceito para isso, chama adumbração. Como? Adumbração. Não confundir com assombração. Quando você vê uma coisa e não vê nada. Adumbração. O negro, tá? Você vê uma coisa e não vê nada aqui dentro. Mas é mais. A história é essa. Ele dá um exemplo interessante nas investigações. É quando a gente uma caixa. A gente pode andar em torno da caixa, tentar ver a caixa por todos os aspectos dela, tendo em vista a totalidade da carta, a gente nunca vai conseguir. Tá? A gente vai ter sempre só um aspecto da carta. Certo, mas e essa questão da intuição intelectual? Da o quê? Da intuição intelectual, que é possível recuperar as coisas que deu todo. Então, isso não vai entrar. Isso não vai entrar. Eu ainda vou falar da crítica ali, a diferença intelectual, mas já vou entrar. Mas, justamente, né, a gente nunca vai conversar. A convocação é ótima, porque nós jamais, no curso, vamos conseguir ter uma intuição de totalidade. No meu caso, a intuição é nossa. Jamais. Volta naturalista. Né? A volta que é sempre a natureza. Trazem, portanto, saber no século XIX. Né? Então, né? A proposta dele, se você conseguir curso, várias vezes a gente vai falar que a proposta dele é de fazer da filosofia uma ciência rigorosa. Assim como as ciências naturais fizeram tanto as ciências particulares. Assim como a física, que se tornou uma ciência, assim como a biologia, com a biologia o cara faz. Mas a física, a química, etc. Tá? A gente faz a mesma coisa aqui. Então, né? Tem esse, ao mesmo tempo que é uma crítica, obviamente, do modo científico de conhecimento, porque a ciência, ela se limita ao campo das intuições sensíveis e ao procedimento puramente reflexivo, lógico, né? Ou como no caso do procedimento indutivo, de conhecimento. Por outro lado, eles querem manter vivo, né? Essa chama do vigor, né? do campo da antropologia. Então, ele não abre a exceção, né, a intuição intelectual, a mística. Ele tem um pouco de conflito sobre essa falsa sensação de conhecimento da qualidade, por exemplo. Quando eu olho para a cadeira, eu consigo olhar para todos os outros, eu tenho toda a sensação que eu preenchi todos os atores para conhecer essa qualidade do cabelo. Ele comenta sobre essa sensação. Essa impressão que eu tenho de conhecimento. Ele sente que tem. Então, assim, teria o mesmo estatuto. É complicado isso daí, sabe? Mas a intuição de conhecimento, ela tem que ser uma intuição imediata. Da parece que é muito limitante, assim, até porque, por exemplo, sim, se eu leio um relato, parece que não vai ser suficiente para começar. É, exato. Mas a ideia dele é, se ele vai operar só com significado, e na maior parte das vezes você nem faz. Mudança de intuição. vai abrigar, né, vai acolher também o objeto na sua idealidade. É, então, esse exemplo que eu estava dando do cinza, né? Então, cinza enquanto cor, a cor cinza, né? Enquanto o cinza, enquanto cinza deste livro que está trabalhando. Por que isso acontece? Porque todo objeto, ele se apresentaria sempre com uma possibilidade possível, mas uma possibilidade entre outras possibilidades. É daí que é o tal da estrutura como. Tá? O objeto que sempre aparece para mim dentro de uma estrutura determinada de possibilidade, que depende do ato intencional que vai se lançar sobre a intuição. A intuição sensível, ela pertence ao ato intencional, no caso. É, não é que ela pertence ao ato intencional, ela coexiste com o ato intencional. Tá? É, como nós somos seres intencionais, com a estrutura da nossa consciência é intencional, eu sempre recebo intuições. Você sempre tem algo dado a você. Só que o ato intencional não é puramente passivo. Você só recebe, né? Você sempre faz algum tipo de seleção, vamos dizer assim. Né? Você vai privilegiar algum aspecto do objeto para que você vai recebendo. Porque já é bem claro para você, você não tem como receber o objeto na totalidade dele, a coisa aí em si mesmo. Tá? Isso é impossível. Então, no final das contas, a gente vai continuar com a discussão na próxima aula. O objeto lógico, o objeto ideal, ele vai se apresentar para a gente dentro dessa trampa entre ato intencional e intuição. Seria dentro da interação, né? Isso, da interação. Dentro da interação que vai surgir esse objeto ideal. Então, esse é o. A interação é que o mais ideal que a gente deixa a cidade original e o extremo objeto dentro do restaurado. A gente não seria um objeto ideal. A interação entre você e o objeto. Aí surge o objeto ideal. A gente deixa o que ele fala ali. Oi? Tu pode repetir o que você falou agora? Não, o que ele está querendo mostrar na terminologia é que nós temos os portadores de um resto, né, de divindade. Né? E nós partilhamos alguma coisa com Deus, ou com algum semivinho, tá? Como é o caso do, enfim, do romântico, né, de alguns idealistas, tá? Professor, essa gente sensível, ela se capta fácil de uma coisa, né, no caso. Aspecto, né? Aspecto, né? Mas não está a coisa inteira. A única coisa estranha. Jamais. E isso daí é muito diferente, pode ser colocado. Porque se nós fôssemos portadores, né, da sua intuição, intelectual, divino, a gente tem a ver com a coisa na sua totalidade, não tem que usar coisa em si. Tá? Mas nós não somos seres divinos, nós não temos isso. Segundo o curso.